sobrou nada. Você é minha filha. Arrepia, arrepia, porque aqui é a carroça. Lorraine Araújo, a voz da emoção. Eu te amo, parecia ser verdade, hein? Ah, aquele abraço apertado, suspiro passado, então era saudade de alguém. Tinha que ser logo eu, a pessoa que mais te entendeu. Quando se largou dela e sofreu, que fez curativo em você foi eu. Tinha que ser logo eu, que escolheu pra cair na armadilha. Logo eu, que te amava e não via malícia. Você fez meu coração de isca. Tinha um plano em vista. Fiz a ponte pra ela voltar. Eu só fiz o modelo aumentar. Você fez meu coração de isca. Tinha um plano em vista. E no filme dela e você, eu só fiz o papel de dublê. Eu acho que de melhor ator pra você, yeah. Lorraine Araújo, a voz da emoção. Tinha que ser logo pessoa que mais te entendeu. Quando se largou dela e sofreu, que fez curativo em você foi eu. Tinha que ser logo eu, que escolheu pra cair na armadilha. Logo eu, que te amava e não via malícia. Você fez meu coração de isca. Tinha um plano em vista. Fiz a ponte pra